fazer de mim. Só não contava com o juro que a saudade no futuro ia te cobrar por mim. E agora tá distante, vá. Vai fazer isso com os outros, vá. Tudo que vai voltar, ai, ai, ai. Quem abre também fecha, joga a mão pra cima que é de vocês. Sem você. A porta te